notícias da Manchester. A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você, notícias da Manchester. No ar o programa Notícias da Manchester desta quarta-feira, dia 2 de maio de 2012. As manchetes de hoje. O Globo. Para ter juros de primeiro mundo, Dilma quer mudar poupança. O Estado de São Paulo. Governo da Bolívia nacionaliza energia e faz acordo com o Repsol. O Dia. Mega Sena sorteia prêmio de 14 milhões de reais nesta quarta-feira. Folha de São Paulo. Com mais um governador na mira, CPI terá nesta quarta-feira embate político. Diário da Manhã. Governo aceita dividir isenção de parte de imposto de renda sobre lucro. O Popular. Empresas pagam 94 bilhões de reais em dividendos. Notícias da Manchester. Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar. Bom dia. Ó, governistas e oposição vão travar hoje sua primeira grande batalha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a Comissão do Cachoeira, que tem sessão marcada para as 10 horas e 30 minutos de hoje para iniciar os seus trabalhos. A comissão deve receber 40 volumes, 40 volumes do inquérito que investigou o esquema do empresário Carlinhos Cachoeira e sua ligação com agentes públicos e privados. PMDB e PT, que são governistas, eles têm maioria na CPMI e pretendem fazer uma blindagem lá na CPI, para evitar que os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que pertence ao PMDB, e o governador Agnello Queiroz, do PT, que é do Distrito Federal, evitar que eles sejam convocados para depor na CPI a respeito de envolvimento com Carlos Cachoeira, com a empresa Delta, enfim, com esse esquemão que está abalando a estrutura nacional. Ao mesmo tempo, o PT defende a convocação do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB. O PT e o PMDB aprovam a convocação de Marconi sob o argumento de que os grampos feitos pela Polícia Federal na Operação Monte Carlo, escancararam as ligações de Marconi Perillo com Carlos Cachoeira. Não quero fazer prejulgamento, disse Gilmar Tato, que é líder do PT na Câmara dos Deputados. Não quero fazer pré-julgamento, mas todas as conversas gravadas pela Polícia Federal e que envolvem o governador Marconi Perillo apontam para uma séria relação dele com o time de Cachoeira. Quem disse isso foi o líder do PT na Câmara Federal, Gilmar Tato, que quer a convocação de Marconi, mas acha que não deve convocar Agnello Queiroz, do seu partido, PT, que é governador do Distrito Federal, e nem o Sérgio Cabral, que é do PMDB e é governador no Rio de Janeiro. Eles também são citados. Mas o Gilmar Tato diz que a ligação do Marconi seria maior do que a daqueles outros dois governadores. O líder do PSDB no Senado, o senador Álvaro Dias, que é do Paraná, rebateu as argumentações de Gilmar Tato, que é o líder do PT na Câmara. Álvaro Dias, que é o líder do PSDB e é senador pelo Paraná, diz: nós do PSDB já pedimos a convocação do governador Marconi, que concorda em comparecer à CPI. Ele vai dar aqui as explicações. Agora, se o PT e o PMDB querem usar dois pesos e duas medidas para protegerem os seus governadores, nós não vamos aceitar, afirmou Álvaro Dias. Então realmente começa a CPI a funcionar hoje, a partir das 10 horas da manhã, com recebimento de 40 volumes desse inquérito levantado pela Polícia Federal e que já foi pedida, inclusive, a condenação, ou pelo menos o julgamento foi pedido pelo Procurador-Geral da República, do senador Demóstenes Torres, e pelo menos mais 3 deputados. O Nercessian, lá do Rio de Janeiro, o Sandy Júnior e o Lereia, aqui de Goiás. Mas há possibilidade de envolvimento de outros parlamentares. A CPI, o que a nação quer, é que ela esclareça a verdade. Lá não é questão de dizer quem tem maioria e quem tem minoria, não. Lá é para esclarecer a verdade. Seja da maioria ou seja da minoria, todos que estiverem envolvidos têm que ter o seu nome levantado e lançado ao público, para que alguma medida possa ser tomada. Não é justo, por exemplo, que já antecipadamente venham declarar que o governador de Goiás é culpado. Ele tem que comparecer e vai comparecer, e ele pediu para comparecer à CPI. E vai comparecer e dar as explicações que lhe forem feitas pelos parlamentares. Mas, em compensação, o Sérgio Cardoso, não é? O Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, e ainda o Agnello Queiroz, do Distrito Federal, da mesma forma, devem ser convocados para darem as explicações que são necessárias para o bem do Brasil e, principalmente, para o bem do Rio de Janeiro e de Brasília, dos eleitores daqueles dois estados. Eles estão sendo também colocados na alça de mira e, por isso, devem comparecer à CPMI. Aliás, o jornalista Armando Ascioli, que é um jornalista muito credenciado aqui no estado de Goiás, um dos mais antigos jornalistas e um homem realmente muito ligado à política de Goiás, que conhece muito bem o que acontece em Goiás, embora ele seja alagoano, mas desde jovem já veio para Goiás e se aposentou, inclusive, como jornalista, como elemento da folha de pagamento do Jornal Popular. Mas ele continua escrevendo, esporadicamente, uma vez por semana. O Armando Ascioli escreve os seus artigos para o jornal O Popular. E ele é uma pessoa de muita credibilidade. Quando ele fala sobre a questão de que a imprensa é o órgão visual da nação, ele falando tanto que a imprensa é importante numa nação democrática, numa nação onde realmente a imprensa é livre para trabalhar, ele está dizendo que a imprensa livre, ela consegue descobrir coisas que muitas vezes o político e até mesmo analistas e pesquisadores não descobrem. E a imprensa descobre isso. Ele fala sobre a Operação Monte Carlo. Ele está dizendo que na Operação Monte Carlo, a coisa está sendo escancarada. O Brasil está conhecendo as atividades do Cachoeira com agentes públicos, privados e também com a participação de políticos. E quando ele fala sobre o funcionamento da CPMI, lá no Congresso Nacional hoje, ele diz o seguinte: a Polícia Federal também teria interceptado conversa de proposta de Cachoeira com o Palácio via o tucano Vladimir Garcês, tentando incriminar o governador Marconi Perillo em supostas ilicitudes, pagamento de R$500 mil. O governador Marconi Perillo rebateu e inquina de irresponsáveis e levianas as acusações. Pediu o governador para ser investigado pelo Procurador-Geral da República e se dispôs a comparecer à CPMI para quaisquer esclarecimentos. É bem verdade que o líder do Senado, Álvaro Dias, confirmou que o Marconi realmente pediu para comparecer e que vai ser convocado pela CPMI para esclarecer esta e outras questões que são ditas contra ele. Já Os deputados Carlos Lereia, diz o Armando Ascioli, os deputados Carlos Lereia, não é? Sandy Júnior, Carlos Lereia do PSDB, Sandy Júnior do PP e Estepan Ercecian do PPS Rio de Janeiro, devem também esclarecer as doações recebidas do acusado de chefiar os jogos aqui em Goiás, receber do Cachoeira. E mais embaixo ele diz: o que se estranha é que políticos do PT e do PMDB de Goiás, citados direta ou indiretamente nas gravações, a exemplo de Rubens Ottoni do PT, Iris Rezende Machado do PMDB, Maguito Vilela do PMDB e assessores do prefeito Paulo Garcia, que também pertence ao PT, o interessante é que eles estejam sendo blindados por forças ocultas. Em Anápolis, Cachoeira é relacionado com o prefeito petista Antônio Gomide, diz o jornalista Armando Ascioli. Essa é a ideia que está ficando. É que a CPMI está sendo politizada. E quem tem maioria é o PT e o PMDB. E eles acham que, por ter maioria, eles podem conduzir as investigações. Não é isso que o povo quer. Não é para isso que a CPMI foi constituída. Ela é para apurar a verdade, apenas a verdade. Doa em quem doer. Chegar lá já partidariamente é realmente uma coisa que a nação não vai de forma nenhuma aceitar. Abre-se hoje a cortina da CPMI. Esperamos que ela seja palco do reconhecimento da verdade e do esclarecimento daquilo que está acontecendo na nação. Mas não seja apenas para uma encenação onde alguns sairão lá muito mal perante a opinião pública e outros, mesmo devendo, saiam de lá como heróis. Todos que estiverem envolvidos e tenham culpa em cartório têm que pagar pelo crime cometido. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Plantão policial. Plantão policial. Márcio Gomes. Bom dia. Trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas do plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Um feriadão para ficar esquecido na mente de muitas pessoas. Três homicídios foram praticados de domingo para cá. Um no Bougainville, um no bairro da Lapa. E para terminar o feriado, por volta das 4:30 da manhã, foi encontrado mais um corpo crivado de balas ali na região do Jardim Santa Cecília. Lamentavelmente, um jovem, aparentando entre 20 e 22 anos de idade, foi executado com disparos na cabeça, no pescoço e um tiro nas costas. Seis disparos de arma de fogo na rua Antônio Sabino, lá no final dela, em frente a uma igreja evangélica. E o corpo demorou a ser encontrado. Foi morto por volta das 2:00 da madrugada, 1:30. É porque no local é escuro. Três postes sem iluminação pública. As pessoas passavam e não viam o corpo ali no chão naquele local. Até que alguém passou, viu e acionou a polícia. Esse rapaz não portava nenhum documento. Está no Instituto Médico Legal. Nós estivemos no local e ouvimos o tenente Ronildo, comandante do policiamento urbano da Polícia Militar. É isso aí, por volta aí de 1 a 2 horas da manhã, houve esse homicídio aqui nesse local. Agora, às 4:30 da manhã, a Polícia Militar, através do Copom, foi acionada para comparecer aqui neste local. E chegando aqui, realmente vislumbramos aí esse corpo em estado de decúbito ventral, com vários projéteis na região da cabeça. Ainda não podemos assim precisar o calibre da arma utilizada, né? E sabemos apenas que é uma pessoa assim de tenra idade, um menino muito jovem ainda, né? Como vocês podem vislumbrar ali, um menino muito novo ainda. E lamentavelmente, né, teve esse fim trágico dessa forma aí. E eu acho que a própria iluminação dificultou o encontro do cadáver, né, Tenente? São dois, três postes sem iluminação e ele ficou bem junto a uma parede. As pessoas podiam passar próximo a ele que não ia ver o corpo dele ao chão. Exato, é uma rua, assim, local ermo, local escuro, né, de difícil visibilidade, né. E como a gente tomou conhecimento desse fato, foi através ali de um telefonema dizendo que ouviu vários disparos de armas de fogo e ouviu um veículo motocicleta sair aí em desabalada carreira, né? Foi por esse motivo que levou alguém que também não quis se identificar lá para o Copom, ligou no 190 e informou. Nós chegamos aqui, realmente comprovamos aí esse estado de óbito desse moço aí. Pelo jeito foi revólver, né, Tenente? Não tem nenhuma cápsula aí do lado? Não, isso aí dá para perceber que seja aí um calibre 32 ou um calibre 38. A gente pode notar ali que a bala, os projéteis, estão alojados ali na cabeça dele, né? E isso aí, a gente, a princípio, nós podemos aí até afirmar que isso aí deve ser aí ou seja, vamos afirmar isso aí, que isso aí, lamentavelmente, é a questão da droga, né? É o usuário, o traficante que vem fazer esse tipo de acerto e vem e elimina aí a pessoa, assim. Pelo traje dele até parece ser um andarilho, né? Apesar da pouca idade, né, Tenente? Está muito, assim, típico o traje que ele está usando. Não, ali a gente já pode ali, a princípio, constatar aí que ele é um usuário de droga. E aí, certamente, porque tudo indica que acerto de contas aí na questão da droga, né? Execução mesmo, né? Execução. Chegou e não teve pena, dó nem piedade, puxou o dedo aí e tirou a vida aí de mais uma pessoa aí de tenra idade, né? Muito jovem ainda, só temos a lamentar. E nenhuma testemunha, né, Tenente? Infelizmente, não. É um crime, eu sempre digo aí, não há crime, assim, insolúvel, né? Que não... Isso aí agora vai ficar a cargo aí, a polícia científica, ela identificar o corpo e a forma, os projéteis, o calibre, e passar isso aí para a polícia civil. Porque a polícia civil, através disso aí, ela pode, através de parentes, alguma coisa assim, levantar alguma coisa, se ele estava sendo ameaçado, alguma coisa dessa natureza, para chegar à autoria do crime, né? Esse é o 42º homicídio praticado somente em 2012. Estamos no quinto mês, está dando uma média de 10 homicídios por mês este ano. O ano passado foram 87. Apenas nos primeiros 4 meses do ano de 2012, já foi quase a metade dos homicídios praticados no ano passado inteiro. Essas foram as principais ocorrências registradas no plantão da Polícia Civil nas últimas horas em Anápolis. Plantão Policial. Notícias da Manchester. Notícias do Brasil. Dois dias depois de defender em cadeia nacional de TV a redução dos juros, a presidente Dilma Rousseff reúne hoje os líderes dos partidos governistas para discutir medidas econômicas que permitam baixar ainda mais as taxas bancárias e pode incluir na discussão mudanças na remuneração da caderneta de poupança, informa a reportagem da Folha de São Paulo. Dilma definiu como estratégia de seu governo reduzir os juros reais da economia para no máximo 2% ao ano até o final de seu mandato, meta que, para ser atingida, demanda alterações no rendimento da aplicação mais popular do país. A medida, já tentada antes, tem caráter altamente polêmico, principalmente nesse ano eleitoral. Em pronunciamento de TV e rádio anteontem, Dilma acusou uma lógica perversa do setor financeiro e cobrou redução dos juros cobrados pelos bancos privados. Segundo os assessores, na reunião de hoje no Palácio do Planalto, ela pretende preparar o terreno para tratar das mudanças na poupança. Notícias de Goiás. Maria Pires Pirillo, mãe do governador Marconi Pirillo, está internada na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Anis Rassi, no setor oeste, desde segunda-feira. Com pressão baixa, o estado da paciente é considerado estável. Ela tem câncer em estágio avançado e as internações são recorrentes. Ligue, participe, dê a sua opinião. 3943-9303. Cotação do dólar. Bem, o dólar vale hoje o mesmo que valia segunda-feira. Um dólar comercial está valendo R$1,91. O dólar turismo, R$2. O dólar paralelo, R$2,04. Notícias da Manchester. Olha, mandante de chacina está sendo investigado. Como os senhores sabem, lá em Doverlândia, no sábado à noite, 7 pessoas foram degoladas no maior crime, assim coletivo, acontecido em Goiás em toda a sua história. 7 pessoas morreram. O fazendeiro, seu filho, um outro fazendeiro vizinho, sua esposa e mais o filho e a noiva do filho e ainda um caseiro do dono da fazenda onde o crime aconteceu. Foram 7 mortos. 2 foram sepultados em Frutal, Minas Gerais, no domingo, ou melhor, na segunda-feira, e 4 foram sepultados, né? 5 foram sepultados na cidade de Rio Verde. Célio Juno Costa da Silva e o comerciante Alcides Batista Barros estão presos em Goiânia. Eles são suspeitos de participar da maior chacina já registrada em Goiás. Célio é sobrinho do fazendeiro Lázaro de Oliveira Costa, de 57 anos de idade, primo também do filho do fazendeiro, e Célio foi o que executou a morte do Sete, juntamente com o Aparecido, que é o principal acusado, que teria sido contratado por R$50 mil para praticar a chacina. Esse assunto ainda vai muito longe, mas hoje nós teremos mais esclarecimentos sobre essa barbárie que aconteceu lá na cidade de Doverlândia, no sudoeste do estado de Goiás. Notícias da Manchester. E agora a gente chama o repórter Geraldo Divino. O nosso repórter Geraldo Divino vai trazer informações a respeito daquilo que é reclamado aqui no programa, mas primeiramente ouvindo, nós vamos ouvir ele conversando com moradores lá da região Santo Antônio e cujos moradores têm reclamação a fazer. Vamos lá. É bastante revoltante o abandono que a prefeitura faz com os moradores do bairro Santo Antônio. Boa parte do bairro, diversas são as ruas, que o abandono é total. Não existe asfalto, não existe limpeza de terreno baldio, muito lixo, muito mato, e o abandono é total. Fala com a moradora. Qual o nome da senhora, por favor? Suelane. Dona Suelane, como é que é a situação de vocês aqui nesse bairro? Muito precária, né? Porque, igual o senhor vê, dali pra baixo tem asfalto, e pra cima aqui, ó, tudo sem asfalto, só buraco. Buraco e lixo, né? E lote sujo, não tem como, né? A senhora mora aqui há muito tempo? Moro há muito tempo. Quanto tempo? Há uns 8 anos. Uns 8 anos. É. Quando chove, como é que vocês fazem pra andar nessas ruas aqui? Ah, anda na lama, né? Nos buracos, né? Lama. No barro. Muito buraco. Muito buraco mesmo. Inclusive ali embaixo eles colocaram um pau no meio lá, porque pra sinalizar pros carros, né? Que senão cai dentro do buraco. Engole um carro. Engole um carro. Então, vou falar com mais uma senhora aqui. Qual é o nome da senhora? Elizabeth. Dona Elizabeth mora aqui há quantos anos, dona Elizabeth? Já tem 12 anos. 12 anos. E como é que a senhora se sente abandonada pelo poder público, pela prefeitura? Eu sinto abandonada mesmo, porque dar nas águas é um barro danado. Dar na seca é uma poeira que a gente custa aguentar, até doer tanta poeira dentro de casa. Perfeito. Mas o IPTU vem direitinho? Vem. Vem. Já pagou? Não, inclusive ainda não, mas vou pagar. Vai pagar, né? Todos os anos o IPTU vem? Vem. Mas benefício não vem nenhum? Não vem nenhum. Como é que tá a iluminação à noite? Tá clarinha? Até que a iluminação tá boa. Tá boa, mas tá. Agora paga por ela também. Pago. Vem na conta de energia no caderno. Vem na conta de energia, justamente. Como é que é a coleta de lixo? A coleta de lixo até que é comportada. É, passa quantas vezes por semana? Passa duas vezes, não é? Três vezes na semana, é. Coleta bem o lixo de vocês. Agora, os terrenos baldios, o mato é que complica muito a vida de vocês demais também. Demais da conta. Então, eu queria que esse prefeito viesse fazer esse asfalto pra nós aqui, que já tem 12 anos já comendo barro e poeira aqui. Notícias da Manchester. Telefone para 3943-9303 e você deixa a sua mensagem. E nós levamos ao conhecimento da autoridade. A gravação foi feita pelo repórter Geraldo Divino. Tudo isso será levado ao conhecimento do setor próprio da Prefeitura Municipal. Olha essa aqui, ó. Lereia, é o deputado Carlos Lereia. Lereia libera vistos para contraventor. Grampos da Polícia Federal mostram que deputado, usando o cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores. Gravações feitas pela Polícia Federal apontam que o deputado Carlos Alberto Lereia, do PSDB, usou o prestígio do cargo de presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal para agilizar a emissão de vistos internacionais a pedido do grupo do empresário Carlinhos Cachoeira. Cachoeira, que foi preso na Operação Monte Carlo, está na Papuda, em Brasília, sob acusação de comandar um esquema de jogo ilegal, acionou Lereia para conseguir um visto para sua sogra Meire Alves Mendonça e uma babá viajarem aos Estados Unidos no ano passado. O tucano Lereia também teria obtido vistos para familiares do ex-vereador Vladimir Garcês, do PSDB, apontado como operador do esquema. Lereia é alvo de inquérito do Supremo Tribunal Federal, que apura as suas ligações com Cachoeira. As gravações mostram Cachoeira celebrando a posse do deputado como presidente da Comissão de Relações Exteriores, em 2 de março de 2011. O Cachoeira diz para o Lereia: você agora é o homem dos vistos, é? O deputado brinca e cita o episódio envolvendo os passaportes aos filhos do ex-presidente Lula. Aí o Lereia responde: rapaz, o primeiro que quero chamar é o Lula para depor aquele negócio dos vistos dos filhos dele. Vou falar: Lula, vem cá, vamos fazer um acordo. O pessoal perguntou se eu falo inglês. Aí eu falei: estudei junto com o Lula, somos colegas de turma. Lereia deixou o cargo agora no início do ano. Uma comissão importantíssima para tratar das intenções daquilo que o Brasil resolve com relação às outras potências mundiais. Presidente da Comissão de Relações Exteriores, não é brincadeira não. É coisa muito importante. Ao invés de discutirem o relacionamento do Brasil com outras nações, para ver como que o Brasil deve se comportar, analisar se o comportamento está certo, eu estava discutindo que agora sim, com Lereia na presidência, aqueles que quisessem viajar ao exterior teriam mais facilidade para conseguir o visto. E por isso o Carlinhos Cachoeira, depois de ver o Lereia arrumar um visto para familiares de Vladimir Garcês, ele falou: é hora de atender a minha sogra e a babá dela, que querem viajar aos Estados Unidos. Notícias da Manchester. Bem, agora vamos àqueles que telefonaram para 3943-9303 e deixaram aí as suas mensagens. Fala, comunidade. Demais Fantilo, se uma mulher arranjar um centro de saúde lá em Goialândia, ela não faz nada. Fica em duas casas, fica batendo rua e não é de pensão de ninguém. Eu já sou uma velha de 70 anos, cuidar duas vezes, tá me depressando, né? É que Demais Fantilo, eu vou ajudar na Goialândia. Fala, comunidade. Demais, bom dia. Demais, eu sou funcionário da TCA. Aquela rua lateral que tem é tropical. E a pobreza tá tudo apagada, mas não tem uma lâmpada acesa. Eu trabalho de madrugada, eu começo...